Tem uma frase que todos nós já ouvimos. Que mundo quero deixar para meu filho? Ou para meus filhos? E em cima dessa frase, surgiu uma frase, vamos dizer, nova, há algum tempo. É, que filho eu quero deixar para o mundo? Isso demonstra a preocupação do que nós estamos realmente criando. Qual é o nosso esforço para com aqueles que estão dentro da nossa casa. A palavra educação, ela é muito mais abrangente do que o fato simples de ensinar. Porque a gente também se educa. Uma definição de educação diz que é um processo de formação do caráter e aperfeiçoamento da personalidade. Então a gente acha que a gente está sempre fazendo com os outros, mas sempre que a gente tem uma ação perante alguém, a gente está trabalhando diretamente a nós mesmos. O primeiro ponto que a gente trabalha somos sempre nós. Então é importante essa questão de educar. E quando a gente o faz, a gente às vezes não percebe, mas a gente faz em cima dos valores que a gente tem, que a gente sempre acha que são corretos. Então, a nossa bagagem de experiências, os nossos modelos domésticos de lar, de como nós aprendemos, a gente repercute. A gente tem uma tendência de repetir a mesma educação que se teve. Isso quando a gente não repensa esse processo. Então, a gente simplesmente refaz ele. A questão de educar, ela é uma grande oportunidade que a gente tem. Oportunidade, não apenas citando de novo com os outros, mas com a gente. Como eu disse, a gente tem que repensar. Então é uma oportunidade de reformar os nossos valores, aquilo que a gente acredita, ressignificar as coisas que a gente pensa que muitas vezes são únicas e verdadeiras. E que através do fato, do estudo, de conhecer, de buscar, a gente pode sim redefinir isso. A gente fala de reformar, ressignificar, e são palavras que fazem parte de todos nós. Porque todos os dias a gente está mudando alguma coisa. Mesmo, às vezes, sem perceber, pelas coisas que chegam até nós, pela ação do nosso pensamento, quando a gente começa a questionar algumas coisas, a gente está reformando esses conceitos. Através da educação, a gente elimina preconceito e superstição. Preconceitos são conceitos formados, como eu disse, conceitos que muitas vezes não são nossos, mas que a gente adquiriu dentro da nossa casa. E através do processo educacional, que é conhecimento, que é experiência, a gente consegue reverter algumas dessas questões, desses preconceitos. Se a gente pensar, quanto mais a gente adquire o conhecimento, quanto mais a gente descobre as verdades, como elas são na sua essência, menos preconceito a gente tem. São coisas que estão em lados opostos. A gente começa a jogar luz em cima das coisas que muitas vezes a gente acredita sem nenhum tipo de base que sustente isso, que são as superstições. Então a gente acredita às vezes que coisas mirabolantes possam acontecer, mas sem saber se realmente são verdadeiras e se são, como aconteceram. Desmistificar tudo aquilo que a gente acredita. Isso entra muito a nossa fé, para que a nossa fé seja colocada numa base sólida, porque senão, num momento, de uma hora para outra, ela se desfaz e a gente fica desacreditando de tudo. O Espiritismo, ele busca, então, educar o espírito através dos valores eternos que ele coloca. Um dos pontos básicos que a gente sempre fala é a compreensão da vida espiritual, da pluralidade das existências, ou seja, das sequências de vidas que nós vamos adquirindo e que nós vamos nos tornando cada vez mais capazes, a lei de causa e efeito, que nos torna responsáveis por tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos, a compreensão de Deus, do que é Deus, de como Ele se manifesta e das leis que regem todo o universo. Quando a gente começa a se aprofundar mais nisso, a gente começa a jogar, de novo, luz em cima da nossa vida, dos nossos caminhos, das coisas que a gente realmente acredita e começa a transformar várias dessas coisas. Repetindo até o que foi dito, é dentro da nossa casa, do nosso lar, porque nada é por acaso e muito menos as pessoas com as quais a gente convive, não são por acaso que estamos juntos, ali é o nosso laboratório mais, vamos dizer assim, onde a gente tem a possibilidade de realmente aprender. Depois dali, porque ali nós vivemos a primeira fase da nossa vida, é onde a gente tem a possibilidade, nesses primeiros anos, de realmente ser moldados, assim como a gente tem a oportunidade de moldar os nossos filhos, colocá-los dentro do caminho que a gente acredita que é o melhor. Então, o lar é a possibilidade, é o melhor momento que nós temos para exercitar isso. Depois dali, os valores que a gente adquire ali, a gente vai ampliando nos demais círculos que a gente vai convivendo. E dentro desse lar, a importância dos pais para poder guiar esses filhos. Todos nós já fomos filhos, ou ainda somos em alguns casos. Alguns de nós somos pais, outros seremos. Então a gente deve pensar, o que eu quero para esses meus filhos? O que eu quero que ele tenha no futuro? Aquela frase de início, que filhos eu quero deixar para o mundo? Normalmente a gente planeja várias coisas no sentido material, no sentido de sucesso, mas a questão dos valores são muito importantes. A gente falou no outro dia do ser humano, que ele é um ser integral. Ele não é apenas a matéria, ele não é apenas o espírito, ele é também a mente, ele é toda a congregação que ele tem dentro desse universo que ele convive. Então a importância de ver o ser como realmente integral. Tudo aquilo que eu faço ao meu proveito nesse sentido, ele repercute em todos os lugares onde eu estou. Eu me melhoro, essa melhora ela se transforma em todos os ambientes em que eu estou. Dentro dessa visão do lar, da família, alguns pequenos pontos são bastante importantes. E não são todos que estão listados aqui, mas alguns. A autoridade não de impor as coisas. Porque as famílias hoje, cada vez mais, o diálogo está fazendo parte. Os filhos não são mais aqueles, como uma vez, que apenas obedeciam e escutavam, sem questionar. Então, a autoridade pelo exemplo e não simplesmente pela força. Dentro disso, o respeito mútuo entre todos os entes, o amor, imprescindível para que a gente consiga, nessa relação, aprender e elevar o motivo pelo qual nós estamos juntos nessa caminhada. Sinceridade, como foi dito, respeito, limites e vontade. Se a gente não tiver vontade de fazer com que esse núcleo, ele cresça, ele se desenvolva, a gente não consegue colocar em prática esses outros atributos. Se a gente estiver mais preocupado simplesmente com o indivíduo que eu sou, não me preocupando em, de repente, o que eu posso fazer para aquelas pessoas que estão ali, aqueles espíritos que estão ali comigo, nada disso vai funcionar. O exemplo, ele é muito mais forte do que tudo aquilo que a gente pode passar através de ensinamento de palavras. A gente sempre fala e a gente sempre lembra das nossas experiências, de como os nossos pais nos ensinaram, das coisas que eles falaram, das coisas que eles fizeram e de como surge na nossa lembrança esses exemplos. E surgem sempre os bons e os maus, para a gente poder realmente olhar e perceber a diferença. Então, a nossa importância é frente a isso. Tem um educador que ele disse uma frase também interessante da gente perceber. O homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Então, dentro daquilo que eu disse antes, daquele ser integral, que quando ele se melhora, ele melhora o ambiente onde ele vive, e em contrapartida, esse ambiente também repercute novamente nele. Pensamos numa questão de harmonia dentro da nossa casa e no que nós estamos colocando para que esse processo seja harmônico ou não. Se nós ficarmos apenas esperando que os outros façam as coisas e a gente não fizer a nossa parte, talvez ela não aconteça como a gente está esperando. Agora, no momento em que cada um dá o seu melhor, isso não é só dentro de casa, em qualquer lugar, no momento que cada um dá o seu melhor, essa repercussão, ela começa a acontecer. A gente começa a semear alguma coisa que nós mesmos vamos colher em questão de breve tempo. Nas nossas relações, o poder que nós temos, o poder transformador que nós temos sobre as pessoas que estão ao nosso lado é bastante grande. E normalmente a gente não percebe e não foca dessa maneira. Então, a questão de educar, a gente deve focar primeiro em nós, na nossa reforma interior, para que através desse processo ele comece a naturalmente invadir tudo que tem ao nosso redor, de boas energias, de bons pensamentos, de boas atitudes. Então fica a sugestão para que a gente consiga, em cada momento, que a gente possa ter essa lembrança, ter esse estalo, que a gente possa, de repente, fazer com algo a mais. Fazer algo que possa auxiliar a manter esse mundo melhor, a fazer dele melhor do que ele já é. Lembrando sempre que outros que vieram na nossa frente fizeram por nós, que hoje a gente está recebendo muita coisa pronta, muito desenvolvimento, muita ideia. Existem livros que nos explicam em todas as áreas, porque alguém resolveu fazer algo mais. Então fica essa solicitação.